Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Bom, pessoal, voltamos então agora para o quarto Meet Blog dessa edição número 161, a sua sexta temporada do seu podcast Triwad, o único 100% NASCAR. Se tiver outro, por favor, me avise. Eu sei que tem outros que falam sobre Fórmula 1, fala também sobre a IndyCar e outras categorias que nós gostamos aí, mas 100% NASCAR, eu creio e acho que é só o nosso, né? Tem outro, acho que o Sérgio lá está gravando lá no Speed lá, Volta Velocidade, lá esqueci o nome lá. O Sérgio lá tá gravando um com o nosso amigo Eric lá. Ele fala também sobre NASCAR, não sei se a gente fala de outra coisa. Mas enfim, vamos lá. Vou falar um pouquinho aí sobre a estreia do São José no Fox Sports, que tem de bom para nós, né, fãs aí, principalmente aos fãs que gostam da transmissão nacional, assistem a transmissão nacional, tá? E vou falar um pouquinho também sobre o Fórmula 1 de Las Vegas que está por vir aí, né? Segue aí as três categorias na pista, a Truque vai correr na sexta-feira à noite, no sábado à tarde tem a Infinity e no domingo tem a Cup aí, seguindo o cronograma aí, as três categorias na pista. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre aí o Théo José, a estreia do Théo José, a contratação foi positiva, muita gente... com certeza gostou dessa contratação, porque o Théo José estava aqui meio esquecido ali na Band, né? A Band, que é a Bandeirantes, quem gosta de chamar de Bandeirantes, né? Mas a Band ali tinha perdido aí os seus direitos de futebol e parece que ela não entendeu muito bem que, como ela perdeu o direito de futebol, deveria dar uma atenção bem maior a IndyCar, que realmente traz um público, mas talvez não é o público que ela queria, né? Que é realmente aí ter a sua audiência aí, não sei se a audiência que ela quer alcançar, né, se a Fórmula Indy talvez chegaria essa audiência que ela queria aí. É claro que não tem como comparar, né, a audiência do futebol, né, com a audiência do automobilismo no Brasil, tá? O automobilismo no Brasil ainda... a audiência é bem pequena, não é muito grande ainda, né, não é aquela mil maravilha, como foi num passado aí longínquo, né, na década de 80 e 90, que todo mundo assistia, às vezes deixava de assistir um futebol para assistir uma corrida de Fórmula 1, talvez até na IndyCar, que a IndyCar não era tanto conhecida aqui no Brasil, apenas a Bandeirantes passava, mas é um negócio mais escondido aí, né, mas a Fórmula 1 tinha uma boa visão devido ao Ayrton Senna na pista, Nelson Piquet, e vencendo, lutando pelo título, então era muito diferente a audiência naquela época. Mas enfim, vamos aqui a 2018, né? A Bandeirantes acabou perdendo aí pro Fox Sports Brasil o Théo José. Então o Théo José juntou o time aí e, claro, usou aí essa experiência dele em automobilismo lá na Band com a IndyCar. Trouxe ele também, vai também participar em algumas corridas da NASCAR. Não sei se é 100%, o Théo José também não falou que vai ser 100% ou não. Mas ele também vai participar das corridas da Fórmula E, também vai participar do futebol, então ele vai se envolver em outras coisas também no canal, não vai ser o cara 100% exclusivo da NASCAR, né? Mas enfim, isso foi uma contratação positiva, claro, com certeza, né? É um grande narrador aí, que tem um carinho muito grande aí pelo público também, e o público assim com ele, né? Por quê? Porque ela é um narrador que está sempre online e sempre está conversando com todos. Ele troca conversa aqui, conversa ali, mas está sempre trocando conversa. Mesmo aqueles caras que são mais alfinetados, ele também responde, tá? Por isso que é legal essa interação de narrador com o próprio público e público com o narrador. Muito legal essa atitude do Théo José. Eu, particularmente, não vejo, por exemplo, um cara, um Kleber Machado, não vejo um outro narrador grande aí, né? Aqueles caras do Sport TV, eles são bem nojentos, tá? Já adianto um pouco, porque você manda um negócio pra eles diferente, eles já acham que você tá brigando com ele, raramente eles respondem. Só tem um cara no Sport TV que é envolvido com o automobilismo ali, que é sempre gente boa, tá sempre respondendo, que chama-se Lito Cavalcante. Ele tá ali respondendo as perguntas, você pode alfinetar o tanto que quiser, ele tá respondendo aí as perguntas ali, sempre do lado que vai proteger os brasileiros, vai proteger todo mundo. Tanto é que ele fala, ele passa os panos quentes para ele, o Felipe Massa é o Mioca Hamilton, né? Mas enfim, é como assim, ele falou que o Felipe Massa era um grande piloto, só faltava carro para ele ser campeão, né? Nós sabemos que não é tão bem assim, mas ele tá lá para responder as perguntas. Mas enfim, o Tão José trouxe toda aquela emoção que ele trazia ali, né, nas corridas da IndyCar na Band, ele trouxe aquela emoção para a NASCAR. Conhece um sistema de corridas em ovais, bandeiras amarelas, tal, mudanças de estratégia, ele conhece um pouco ali aquela... Não podemos falar que é igual, mas também podemos não falar que foge tanto a regra, tá, as corridas em ovais. Então ele tem sim um certo conhecimento em corridas ovais. Achei interessante o Théo José, ele, na sexta-feira ele procurou por informações e até postou algumas informações, né, durante as atividades na pista, né? Então quer dizer que ele estava ali estudando, estava ali procurando o assunto, estava ali procurando se alimentar, para saber quem é quem ele tem que falar bem, quem ele vai ter que falar mal, mas isso aí ele vai aprender com o público, né, com a hashtag na NASCAR Fox Sports, que sempre está lá alfinetando o nosso amigo Kyle Busch, sempre está lá alfinetando todo mundo, está lá zoando todo mundo, e aquela bagunça daquela hashtag lá. Mas enfim, é isso aí mesmo, é a interação do público com a transmissão, que também é interessante, é bem legal também, e todo mundo fica feliz quando vê seu post, né, aparecer lá na televisão, ou alguém comentar, falar o seu nome ali, mesmo seja por uma zoação, ou talvez uma pergunta interessante, tá? Ou talvez uma pergunta meio sem noção. Mas não existe pergunta sem noção, tá, pessoal? Existem perguntas, porque talvez você conhece, sabe sobre aquele assunto, mas um cara faz uma pergunta e fala: nossa, o cara tá perguntando isso. Mas talvez tenha um outro carinha do lado do outro lado que também não saiba, e ele não tem acesso, não consegue perguntar, não sabe, e essa dúvida é realmente respondida. Então isso que é interessante, tá, pessoal? Essa interação aí realmente é legal. Então o Tom José chega como narrador de peso, tá? Narrador, eu tenho uma opinião, tá? Narrador não é obrigado, não tem que saber comentar, tá? Não tem que saber ali tudo, estritamente na risca ali. Claro que o narrador tem que ter um conhecimento, saber o que tá falando, né? Não é também só ficar falando, repetindo ali, né? Mas o narrador também, ele tem que ter um pouquinho de sabedoria, tem que saber o que fala. Mas esses detalhes técnicos, esses nomes mais complicados, regras, tal, isso aí fica com o comentarista, com quem tá ali comentando ali, tá? É mais ou menos assim que funciona a regra. Foge da regra? Sim, foge da regra, né? Por exemplo, o Sérgio Lago, ele era bom narrador, ele era bom comentarista, ele era bom em tudo, né? Que você colocasse lá, ele fazia, porque ele realmente era um cara muito bom, era um cara conhecedor, né? Então, o Théo José ainda não tem esse conhecimento, não sabe ainda várias regras, não sabe nada. Tanto é que ele tá começando agora, tá? Então vamos ter um pouquinho de calma com ele. Ouvi-se muita, eu li muita reclamação sobre o Théo José, sobre pronúncia de nomes, sobre a falta de conhecimento de algumas coisas. Pessoal, o cara começou agora, foi apenas a primeira corrida dele, não vai saber falar, né? Por exemplo, tem o Edgar Filho lá, que todo mundo idolatra ele, que só porque ele fez umas corridas lá em 1994 pela Manchete, lá na década de 90 pela Manchete. Acho que o cara, tem que colocar o cara no pedestal, mas o cara, ele, vamos colocar aqui, ele então já se trabalha com NASCAR ele há quase 30 anos, e ele não sabe, né, pronunciar direito os nomes dos pilotos. Vamos colocar algo negativo pro cara? Não é algo negativo pro Edgar, né, não tem nada de negativo, porque até porque você precisa estudar um pouco também, né, saber os nomes dos pilotos, realmente com a pronúncia correta, ouvir a transmissão nacional para saber como os caras lá falam, né? Por exemplo, eu falei o Just Ham, não é Just Ham, é Just Ham. Então você tem que parar no M ali, não fala o E, não pronuncia o E, tá? Então eu ouvi ali várias vezes ali a transmissão em inglês para poder descobrir como é que fala Just Ham. Então é assim que se pronuncia o nome. Pode ser que não é assim que tu tá falando também, tô falando errado, mas pelo menos o cara na transmissão falou desse jeito, né? Então, é de conhecimento, é de estar ali todo dia ali para aprender. Então isso aí não é com, vem com o tempo. Mas aquela emoção que o narrador tem que trazer, aquela que o narrador tem que prender você na televisão, aquela emoção que o narrador tem que trazer, aquilo de narrador ficar toda hora incentivando, ficar toda hora buscando um assunto, ficar toda hora, sabe, pescando algumas teorias, ficar fazendo isso toda hora ali, toda hora falando. Isso daí o Tal José fez muito bem, com certeza ele conseguiu fazer, tá? Então parabéns ao Tal José pela sua estreia, foi uma estreia muito boa, né? Estou muito feliz mesmo de ver o Tal José. O Tal José vai me fazer assistir algumas corridas na transmissão nacional. Eu não sei se eu não posso afirmar também que serão todas, tá, pessoal? Porque eu tenho um pequeno problema em casa com a minha filha. E não é um problema, tá? Graças a Deus minha filha é muito hiperativa, então eu não tenho problema com ela. Mas ela não deixa eu assistir a corrida, né? Ela fica pulando assim de mim, ela quer mudar o canal, ela quer ver os videozinhos dela no YouTube, ela quer ver desenho, ela quer ver outras coisas, ela não deixa eu ver, assistir a corrida. Eu coloco na corrida e ela fala, esse aí não, papai. Então, não tem jeito, eu não consigo assistir. Talvez pela transmissão nacional eu acabo indo pro lado da internet, que é algo que eu também já estou acostumado também, né? Assisto as coisas na internet desde 2006, né? Já também, já sempre falo aqui, já acompanhamos, já eu e o Pedro aí, é uma temporada da Truck Series completa por rádio. Eu e o Pedro ouvi rádio, né? E escutava as coisas por rádio. Isso eu fiz o ano passado, quando estava trabalhando num horário diferente, das 3 da tarde até as 11 da noite. Várias corridas no ano passado eu ouvi pelo rádio, né? Não talvez a corrida toda, mas principalmente da metade para o final eu ouvi a corrida toda pelo rádio. Então já tenho um pouco do gosto, eu até já peguei gosto por ouvir dessa maneira, acompanhar a corrida dessa maneira, né? E também já tenho conhecimento, já sei mais ou menos quando os caras falam, o que eles falam, como é que tá, o que realmente está acontecendo, né? Então essa interação aí eu acho legal. A transmissão nacional realmente vai melhorar muito, muito, muito mesmo com o Tel José. Tanto é que nós vimos aí, né, a Fox colocando dois comentaristas, né, na transmissão de domingo, porque era a estreia do Tel José, foi colocado dois lá. Então fica lá dois caras falando lá, repetindo, buzinando na orelha do Tel José ali. Foi interessante essa interação dos dois aí, realmente foi legal, né? Às vezes tinha alguns comentários que era, não precisava falar, comentários óbvios, né? Que nem um que eu sempre falei, tô falando já no final de semana aí, bastante tempo aí, que é o cara falar que o piloto com os pneus velhos costuma vir, pneus novos costuma andar mais rápido, pneus velhos costuma andar mais devagar, né? Isso aí todo mundo sabe que realmente é isso que acontece. Mas enfim, o foco realmente é o José. Não quero abrir os comentários aí para não falar que eu tô perseguindo ninguém, que eu não tô, tá? Eu só acho que tem um cara aí que não serve para narrar a corrida, serve para comentar, para narrar não. Mas enfim, parabéns ao Tal José, parabéns pela Fox e parabéns aos fãs que ganham realmente um narrador de peso. Não sei, mais uma vez, se ele vai ser o narrador oficial, da, pelo menos da Cup, isso eu não tenho certeza se vai ser, né? Mas enfim, parabéns aí a todos envolvidos. Bom, vamos falar um pouquinho então agora de Las Vegas, vamos para Las Vegas agora, chega de falar um pouquinho aqui da transmissão nacional. As corridas, como vai acontecer? Na quinta-feira, eu li Thursday, mas Thursday é quinta. Na quinta-feira já temos aí dois practices da Truck Series, tá? Para aliviar um pouco a pista para sexta-feira, tá? Então na sexta-feira aí já temos corrida da Truck Series, largada às 10 horas da noite, tá? Perdão, às 11 horas da noite, pessoal, não perca o horário aí, tá? Vai ser às 11 horas da noite, horário de Brasília, tá? A corrida da Truck Series. Na Truck Series aí temos o seguinte entrelist, deixa eu achar um entrelist deles aqui. Não é esse. Também não é esse. E achei aqui o entrelist da Truck Series. Até o momento temos aí 20, tá com 31 aqui, mas na verdade tem 30, tá? Pode ser, e ainda pode ser que fique 29, mas até o momento temos 30, vamos colocar 30, né? Temos 30 pilotos aí até o momento inscritos aí. Hoje é terça-feira, tá, pessoal? Então talvez esse vai dar uma mexida aqui nesse entrelist aqui, mas tá aí, né? De interessante, de novidade temos nada. Nenhum piloto aqui de novo aqui. Vamos ver. Quem vai estar no 4 vai ser o Spencer Davis. O Kyle Busch provavelmente não vai estar nesse, não vai estar na Truck Series. Não, o Kyle Busch vai estar no 51. Ele vai pro 51 nesse final de semana. Tá? E é isso, pessoal. Ele que vai estar aí, né? O Kyle Busch vai estar no, na pista aí, lá em Las Vegas. Bom, a corrida eu já falei que vai ser às 11 horas da noite. Essa vai ser interessante essa corrida aqui lá em Las Vegas, tá, pessoal? Por quê? Porque é uma corrida que sempre, todo ano, temos boas corridas, boas novidades, tá? E por incrível que pareça, tá, pessoal? Nos últimos, vamos colocar nos últimos 6 anos aqui, 7 anos, nenhum ano se repetiu o piloto, tá? Não se repetiu o vencedor. Tá, o ano passado foi Ben Rhodes, retrasado foi o Tyler Reddick, John Staley também venceu, Eric Jones, Timothy Peters, Nelson Piquet venceu em 2012, tá, Ron Horner, Austin Dillon, Donnie Stalter, Mark Skinner, Trevi Capville. Aí só em 2006, tá, pessoal, que tivemos aí uma repetição de vencedor, né? Que foi o Mark Skinner, que ele venceu em 2006 e venceu em 2008. Pessoal, então de 2006 pra cá só uma vez repetiu o vencedor, tá? Então, temos aí, poderemos ter aí uma grande novidade no final de semana em Las Vegas, tá? Toyota venceu a última corrida, Ford e Chevrolet, e a Toyota venceu com Eric Jones e Timothy Peters, tá? Então, temos aí, olhando, temos uma pequena vantagem para a Toyota, posso falar que sim, vantagem para a Toyota, porque temos a KBM que vai estar bem forte no final de semana, devemos ter aí os mesmos nomes aí, pessoal, que foi em Atlanta, vamos ter ali em Las Vegas, até porque as características das pistas é praticamente a mesma, tá? Estamos falando de um oval de uma mini meia, e aonde que eu falei, como falei lá no bloco lá da Truck Series, onde que da Icon Series eu falei isso, né? Então é um tipo de pista que separa, né, quem tem equipamento, quem tem um equipamento pequeno e quem tem um equipamento médio, tá? Então vai separar esse pessoal aí e separa os bons e dos maus pilotos. Então realmente é sempre uma corrida bem movimentada e é uma corrida também que quem tem um bom equipamento vai embora mesmo, não deixa, não dá nem tempo de reagir, pessoal aí, né? E costuma assim, tipo, o líder já no coisa de 10 voltas já ter 8 ou 9 segundos aí já de vantagem pro segundo colocado, dependendo do cara que for. É mais ou menos, vai caminhando, pessoal, para ser uma vitória do Kyle Busch, tá? Só não se acontecer o caso de uma roda solta, perder uma roda aí o Kyle Busch para que ele não ganhe essa corrida aí. Se acontecer algum problema com o Kyle Busch, realmente ele não vai ganhar essa corrida. Mas caso contrário, pessoal, vou ter que ir, mais ou menos, pode se preparar para engolir o Kyle Busch aí. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho da Xfinity Series aí, tá? A corrida vai acontecer no sábado, tá, pessoal? Largada às 18 horas da tarde, tá? Ou da noite, como vocês preferem aí, né? Nesse horário de Brasília também, tá, pessoal? De interessante no grid aí, vamos ter. No 3 vai estar o Austin Dillon. No 20, no 18 vai estar o Kyle Busch, no 22 vai estar o Ryan Blaine, no 42 volta o Kyle Larson, vai estar nesse carro aí. Vamos, o 98 não vai para a pista no final de semana, tá, pessoal? O que mais tem aqui de interessante para falar? Eu creio que é só mesmo, só esses caras aí, tá, de interessante aí, que vai estar na pista. O resto segue o jogo aí, né? Tommy Joy Martin vai estar no 8. Então, é mais ou menos isso mesmo, pessoal. Bom, olhando o histórico aqui dos últimos vencedores aqui, os Cup Drive vêm com um domínio maior, tá? Temos aí o Joe Logano ano passado, o Kyle Busch em 2016, o Austin Dillon, o Brett Keselowski, o Sam Hunt Jr. aí, que é um intruso, né? Daqui pra cima já começou a misturar um pouquinho aqui, os contenders e os Cup Drive aqui, tá? Então, eu acredito que essa corrida deva ser vencida aí por um Cup Drive, talvez, dificilmente um contender realmente deva vencer essa corrida aí. Então, se tiver no final ali um Green Whitaker, tiver um overtime, né, e mude alguma estratégia, seja punido ali no finalzinho da corrida, alguma coisa desse tipo aí, realmente aconteça, né, para se mudar o vencedor. Eu creio que vencedor ali, eu posso apostar, vamos ver com certeza o Joe Logano bem forte, tá? Vamos ver esse Joe Logano bem forte aí. Vamos ver também o Ryan Blaine bem forte. E vamos ver também. Perdão, eu nem. vamos, o Joe Logan não, vamos ver o Ryan Blaine bem forte e também o Kyle Busch forte nessa corrida aí também, tá? Eles devem ser os nomes aí. Mas temos um nome também interessante, que é o Aston Dillon, né, que já fez uma boa corrida aí, foi quando venceu aí essa corrida, o Aston Dillon lá em 2015, e claro que ele venceu e dominou, tá? Que ele fez a pole nessa corrida, fez a pole e liderou boas voltas lá nesse final de semana, realmente ele dominou nessa corrida lá em Las Vegas, né? E Las Vegas sempre me faz lembrar aquela corrida onde que o Mark Martin venceu empurrando o nosso amigo Keselowski e o Kyle Edwards, isso lá em 2011, tá, pessoal? Procure essa corrida aí, Mark Martin 2011 Las Vegas, na época era National Wide Series, né? E por último a Cup, tá, pessoal? A Cup vamos ter aí pelo momento 37 carros inscritos, tá? Segue aí a sequência aí dos piores carros, menos carros aí que a NASCAR vem conseguindo, tá? A Cup está sendo debandada por quê, pessoal? Por causa do tal do charter, tá? Então quem não tem o charter, pessoal, o prêmio é mínimo, é ínfimo o prêmio. Então o pessoal não está querendo gastar dinheiro nisso daí. E por onde que eles vão? Vão correr na Xfinity Series ou vão correr na Truck Series, por isso que estamos vendo os grids mais gordinhos aí, né? Então, na Cup, pessoal, já um pouco diferente aí, temos uma boa mescla aí, né? O ano passado quem venceu foi o Matt Truex Jr., o campeão da temporada, 2016 foi o Keselowski, depois foi o Kevin Harvick em 2015, 2014 o Keselowski novamente. A Ford tem uma boa hegemonia nessa pista aí, tá? Ela consegue fazer boas corridas, assim como a Toyota também, né? E a Chevrolet com certeza também. Eu vou fazer uma aposta aí bem interessante nesse final de semana. Eu vou apostar no que o vencedor vai ser algo que nós estamos um pouco acostumados, né? Pelo menos nas últimas corridas não estamos vendo aí só ele ter problemas e bater, que é o Jimmy Johnson. Vou apostar uma vitória do Jimmy Johnson lá em Las Vegas, tá, pessoal? Só lembrando vocês e reforçando, tá? Que a corrida da Cup Series vai ser no domingo às 5h30 da tarde, tá? 17h30 horas, horário esse de Brasília, tá bom, pessoal? Bom, então vai ficando por aqui a edição 161. Eu quero deixar um grande abraço a todos vocês, uma boa semana para vocês também, um bom final de semana. Aproveitem também quando tiver corrida aí. Aproveita, vai curtir a família, vai jogar videogame, vai passear no parque, fazer churrasco, zoar com os amigos aí, né? Vai passear, vai curtir tudo aí. E claro, fiquem com Deus, tá? E pra falar comigo, não esquece, tá, pessoal? leoguina@hotmail.com, tá? Ou @leoguina, tanto no Twitter como no Instagram. Pode chamar aí que eu vou com certeza responder o que vocês precisarem, a dúvida de vocês. Talvez não precise esperar a edição, pode mandar que eu respondo também antes. Beleza, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.